Serra, decolado aos 4-1, curva à esquerda no primeiro terço da área para cruzamento, reporte livrando o eixo da 1028. Está iniciando a curva, vai reportar o eixo livrando o volume da Serra. Autorizado a CD para 035, Zona do Jet Serra, após cruzamento da Wish da 1028, autorizado para 35. Júlio Jet Serra, mantém a 1000 pés. Até a autorização do controle para subida. Vai mantendo 1000 até a autorização. Zulu e Juliette Serra, confirme a Pro e Delta para o destino. 010. Sente direto destino, suba 035. Quando possível, reporte estimado de pouso. 035 vai reportar. Daí, estima pouso. Mais uma hora, o Zulu Netserra, está estimando ao 1840. Sente copiado. Decolado 44, chega o controle 1208. Controle 208, boa tarde. Ok, para esse deslocamento aí, no caso é no setor da torre, chama 208.6 para esse deslocamento, que é para cheque de freio. Controle Salvador, boa tarde, eu estou 3561, passa 3000 pés. 3561, contato radar, 380. Frente, autorizado nível 380, 3561. Azul 4116, prossiga seu táxi via Juliette para o Gate 08. Juliette para o Gate 08, 4116. 3116, autorizado alinhar e manter. Mantendo a 0, Xené 62 e 93. Controle de Salvador, boa tarde, Xené 6326, ciente da CIL, da Quebec. 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Descendo para 2000 com 1-0, 1-2, 6326. 2648, ajuste 1012. 1012, boa tarde, 6142. Salvador, boa tarde, 6142, você espera a zona 0. É 6142, mas eu ponho de espera. Sené 6213, autorizado decolagem pista 10. Vento 120 graus, 10 nós. Decolagem pista 10, Ocean 6213. Obrigado, Raul, um abraço. Né, 6142, autorizado olhar e manter. Aqui aguarda, 906142, alterando. Salve, Salvador, 41, no meio da azul. Prossiga. Nós estamos sem equalizador aqui no 8, e a gente não sabe. Vou dar um toque pela entrada aqui no, via telefone. Enquanto estamos aguardando a posição. Autorizado pouso, cabeceira 17, Ilha da Liberalta. Agora visual com o eletrônico que acabou de ligar, tá positivo, de máquina. Ok, gente. Cruz Salvador, muito boa tarde, o CNM 6213, cruzando 1500, 360. É o 6314 ou 6213? O Ocean é 6213, se possível da presente Leda. 6213 direto Leda, sobe a 360. 36 direto Leda, Ocean é 6213. Ocean é 63 no bate, tá na fila para descer, nível 170. Número 3 na fila, desce para 2000 pés pro ODTAP. Para 2000 pro ODTAP, 6314, entendeu? Decolagem por conta em risco, reporte fora do salto. Zulu, Juliette Serra, confirme sua altitude. Eu te informo que não recebo seu modo de chat. 06142. 360. 648 estabilizado no ILS X-Ray. 648, torre 18-6. 18-6, obrigado. Boa. Zulu Juliette Serra, restabelecido o modo Charlie para o controle. 648, ciente do tráfego, continua com a aproximação, vai atualização do peso. Sente, aguardaram agora 648. Sangue de Bravo, só confirmando, qual o horário da notificação? Mike Eco Delta, 1000 pés, pro de falar do Tapuã, reporte descendo para 500. Ajuste 1012. Número 42, decolado 50, 19, 128, boa viagem. 208, só uma boa tarde. Número 48, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 110 com 10. Sente, baixar travado, com 948, pouso autorizado na 10. Sangue de Abravo, papá, o meu, papá, papá. 142, contato radar, suba 350. 35042. Tango de Abaixo, então conforme, Serra Novembro com sobrevoo de 500 pés, a vertical de onde? Gente, Fonte Nova. Gente, está livre para decolagem, uma tráfego formar no setor e chame para cruzamento, ou para passar inicialmente no, na Pro Oeste, evitando a final da pista 10 devido ao 37 da Gol, ok? 5, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Arbo Elefa. Frequência do controle 119, decimal, corrija, 120, decimal 8, frequência do controle e o código 5071. Faz afastamento aí com o setor solicitado. Tá Pesulo 21? Tá correto, é Pesulo 21, após Arbo Elefa, é Pesulo 21. Afirmativa, autorizado 360, turma 10, turma direita na Abo, transfer left, 208, é o controle, 5071, é o turma, já tinha na M3 ou no 5. Tango Indiabravo, decolado aos 5-3 Pro Oeste, sem ter feio final no zero. Controle 120, décimo 8, Tango Indiabravo. 208, grato. Eu sou o Indiabravo. Tango Indiabravo, possível. Tango Indiabravo está decolado do Serra November, prosseguindo para o Fonte Nova. Mantendo no momento magnética 240, vai manter 500 pés da GL. Sem interferir na final da 1-0, senhor. Cliente, Tango de Abraço. Cliente, agora recebendo o seu modo Charlie, a localidade fica quantas milhas? Cliente, para serviço de informação e alerta, frequência do Centro Recife no setor 12545, alterna 12685. É 48 no solo 54, direita 1219. Direita 219, solo 948. Frequência 1251. 1251, hoje é na 62, 13. Fala Salvador, boa tarde, voa no 643. Voa no 648, boa tarde. Prossiga seu táxi via táxi Alfa, próxima à esquerda, Kilo, táxi via Pátio 3, para o gate 02. Pela Alfa, esquerda, Kilo, Pátio 3, gate 02, voa no 643. Positivo, me informa, está sendo realizada uma obra aí em frente, na táxi Alfa, em frente à Delta, quem é por isso que vai taxiar pelo Pátio 3? Frente, voa no 643. Mike é com Delta, prossiga. Cliente, 500 pés, reporte visual que fala isso da porra. Então pode chamar a torre, 18,6. Xenon 6326, próximo ao marcador externo, helicóptero mantendo 500 pés sobre o terreno. 6326. 6314, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS para reportar estabilizado, 6314. Xenon 6142, chame Recife, 12545. 2545, Adamantio. Xenon 6326 na escuta. Trinta minutos. Entendi. Passando ao temático, machado travado, 6326. Torre 286. 286, boa tarde. Mas agora teria condições de cruzar o eixo da 1-0 na retaguarda do Oceané e agilizar? Afirmativo, autorizado cruzamento e depois na final da 1-7. Boa tarde, Oceané 6326, final 1-1. Oceané 6326, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-1 norte, que é legal 1-0-1-2. Livre pouso, cabeceira 1-0, Oceané 6326. 14-26. 26, obrigado. Xenon 6314, torre 186, tomou pouso. 186, obrigado. Oi, o Xenon 6314, 26 do externo, trem em cima. Boa tarde. O Xenon 6314, curtindo a aproximação, check trem de pouso, bate pista livre. Passando 6314. Xenon 6326, no solo 00, limpista da direita, chama solo 1219, informo que a taxa ideata está fechada. Livrando na Eco, 6326. O Mike Echo Delta, girando base para... Mike aqui é a Codelta, autorizado o pouso pistão no 7, vento 120 graus, 10 nós. Alô, Salvador, Xané 6326. O Xané 6326, uma boa tarde. Prossiga táxi via táxi Alfa, Kilo, táxi via Pátio 3, para o Gate 01. Gente, livramos aqui na Eco, Alfa. Alfa, Kilo, táxi via Pátio 3, para o Gate 01. Alfa Kilo, Pátio 301, aqui tem uns carros aí pra ela aqui na Taxi Alfa. Poxa, pode prosseguir o seu táxi, eu estou ciente da movimentação das aeronaves, eles estão fazendo um serviço aí na Taxi Alfa em frente à Delta, por isso o táxi pelo Pátio 3. Delta no solo 03, a estação na frequência livre. Uma 38, está 9 milhas para Coral, mantenha o 060, chame Miguel na frequência 1201, o seu está bem encerrado. 253. Sua direita, chama o salão 219. Direito 219, obrigado. Boa tarde, Oxenai 6314, já prosseguiu o táxi via táxi Alfa, próxima à esquerda via táxi Kilo, táxi via Pátio 3 para o Gate 5. Como temos uma viatura que se encontra ali próxima à táxi Delta, fazendo um serviço aqui, por isso que o táxi vai ser via Pátio 3. Para a viatura, vamos fazer então Kilo, Pátio 3, posição 05. Chamante do ingresso do Pátio Principal, pode ir direto. Só pode ir direto, não há nenhum tráfego a reportar por enquanto, pode ir direto. Positivo, na escuta 63, dono 04. locadora do 465, centro da Romeu 360, Campinas. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 360. Decola pistão 0, curva à direita, saída Tael, Leda, Bride, Tapezulo 16. Controle 120.8, código transponder 5132. Estou confirmando o controle 208. Correto. Então está autorizado, Campinas 360, decola da 10 com curva à direita, Tael, Leda, Bride, Tapezulo 16. 1208, controle 5132, o transponder para o 4065 da Azul. Cotejamento está correto, nós temos aproximamento táxi. Chamada quando pronto, obrigado. Solo, chama 63, 15, feedback, acionamento, ponte 11. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 63, 15. Solo Salvador, é o trip 5627 da CM da Romeu. Para Caju, qual o seu nível? 7-0. Saída Pucacaju. Pucacaju,